Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria conosco. Chegamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Para, meu! Potter! Olha isso aqui, Potter! Cara. Potter! Ah, Potter! Não, cara. Potter! Só porque ele tá Potter. Dizendo que vai me dar dinheiro, ele Potter. Quer que eu cheire o chulé dele. Cara. Fala comigo, Potter. Eu não tenho chulé. Bota o fone. Saco, cara, eu sou agredido nesse botou programa fone. Diariamente. Tá, agora te acalma. Tá calminho? É que Maurício, uma grande noite. Calma, Maurício, precisa de calma. Alguém que... Calma! Alguém que... Ah, cara, não acredito que arrumou vai ser assim fone no antes, programa hoje. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. E aí, amiguinho? Assim, assim, zero hora, vai muita diversão. Que saudade do verão, esse é o jingle assim, de assim, verão da Zero Hora. Ai, muito verão, bom. Verão, e aí, Maurício Amaral, beleza? Não aguento mais. Também não aguento, também não aguento. E aí, Piangers, tudo bem? O Piangers cantando e o inverno. Cara. Tudo bem, Piangers? Cara, esse dia tá fantástico. Tudo bem ou não? Tudo bem ou não? Esse dia tá incrível. Tá acho que tá bem. Isso quer dizer que tá bem. Tá mó sol. É, e incentiva a alegria nas pessoas. Altíssimo astral, sexta-feira, maluco. Verdade. Amanhã teremos futebol, balada do Pretinho em Joinville. E aliás, tá na capa do Cazuca de hoje, a abertura de um evento esportivo na capa do jornal Cazuca de hoje, no caderno Cazuca na Zero Hora e também no Diário Catarinense, também onde mais? No Globo, Pioneiro, vai, né, Folha de São Paulo e Correio tudo mais. Povo. Diário. Não, Correio do Povo não. Correio do Povo não, né? Não pode, né? Ah, é. Se fosse no Diário Gaúcho, eu esperava. Eles querem. Washington Post. Nós temos então ali a abertura dos jogos. Como é que é o nome dos jogos? Copa Adidas Paquetá. Ah, Copa Adidas Paquetá, Adidas. E nós faremos um jogo de abertura amanhã no Farroupilha contra um selecionado de ouvintes de colégios de Porto Alegre. Então é o time do Pretinho Básico, mais um misto com o time do Cazuca e também da rádio toda aqui, o Rafinha vai jogar, enfim. Amanhã estaremos no Farroupilha batendo esta bola. Que momento! E vamos ganhar, né? Na parte ganhar dentro. Roupas. E na parte dentro tem os atletas do Pretinho com as características. Tático, né? Isso aí. Ah, que legal. Porã, por exemplo. Vamos fazer assim. O Bayer do time. Deixa eu apresentar a galera. E aí o pessoal corre, pega o jornal e lê. Isso! Essa é a ideia do jornal, é sempre. Desculpa aí, pessoal. Porque senão a gente ia ter que ler o de todo mundo. Só o do Porã. Tá, não, mas vai. E aí, Porã, tudo bem, Porã? Pô, cara, tudo bem. Legal voltar ao programa aí e saber que eu tenho amigos como vocês, porque vocês são muito importantes na minha vida. Cara. Pô, a gente também te ama, cara. Não só os que estão aqui, como os que não estão aqui. Sim, Mr. P. E isso outros. É realmente de coração. Não, os que não estão aqui não gostam de ti. Não, os que não estão aqui, não, eles não, gostam não, também. Não gostam, não, pô. Eles falam mal de ti pelas costas. Não falam, não. Eu não acho que não. Eu tenho certeza, cara. Eles falam pra mim só. É, tô bem emocionado de estar de volta ao programa. E tomou um beijo na bochecha agora. E quero mandar um beijo também, mas... cara. Eu beijaria a boca do Porã. Não, deixa o cara falar, meu. Cara, calma. Só tá almoçando. Calma, agora. Gente, calma. Eu já tá, Marcos, beijei. A gente já tem um histórico. Temos um passado marcado, não podemos fugir. Por vídeos, né? Marcado por vídeos. É verdade. Cara, quero mandar um grande abraço pra doutor Lair, que é o diretor clínico do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Que tá cuidando da minha mãezinha lá e mais uma equipe ampla e tal, da dona Janice, o doutor Laori Rodrigues. E é as isso aí, cara. As enfermeiras, né, para as enfermeiras? As enfermeiras, o Potter tá mandando um beijo pra todas as enfermeiras. Porã, podes ficar tranquilo. Legal. Não, eu tenho certeza de que tu não tá envolvido lá. Não, Almir. Eu tenho certeza, por isso que eu tô tão seguro. Não, cara, não. Sai, Almir. Tô tão seguro, Almir, porque eu sei que tu não tá lá e ninguém da tua equipe. Em boas mãos, querido. E um beijo pra minha mãezinha querida, dona Valdeci. Tudo vai dar certo, dona Valdeci. É isso aí. Esse coraçãozinho aí é muito forte. Pra aguentar Porã, Kiko e demais. É, presidente. Tem que ser muito forte. É, tem que ser. Fala aí, Potter. Bom dia, cocô amoroso. Apegado, não quer sair de não, perto. Não, Potter, é só bom dia. Ah, é só bom mesmo dia. Após várias descargas, sabe? Aquele que fica lá empurrando, empurrando. Mas agora não é momento, as pessoas amoroso, estão almoçando, nos ouvindo. Não, mas eu falei esse material. Jogou no Grêmio, né? O cocô amoroso. E aí, Marcos, tu tá bem, Marcos? Tá bem, né? O dia tá lindo, tem alto sol. Já falou, já falou. Fala, Cajezinho. Pô, tem alto sol, é sexta-feira. Já falou isso também, Cajezinho. Eu não falei ainda. O dia tá lindo, as pessoas estão felizes. Que mais, Marcos? Eu queria mandar um abraço especial aqui. Pra quem, Marcos? Mr. P. Mr. P. Querido. Mr. P. Está fazendo falta aqui porque estávamos ontem à noite todos juntos. Isso. Ficamos todos juntos ontem. Fez falta ontem à noite na reunião. Fez falta, Mr. P, ontem à noite também na reunião. Estávamos juntos das 7:30 da noite até 1:00 da manhã. Eu e o Potter, a gente ficou um pouco mais. Porque é muito legal isso, né? Que a gente trabalha junto e depois, para ter ideias pro trabalho, a gente tem que se reunir fora do ambiente de trabalho. E isso é demais, né? É um privilégio, né, cara? A gente tá junto nessa barca. Antiga, rolava essas reuniões quando vocês trabalhavam em outro ambiente, assim? Ah, rolava. Raro, de canto. Tem que rolar, tem que rolar, né? É uma reunião que tem briga. Que rolar. Era mais briga. Não era. Aliás, quero mandar um grande abraço pros nossos ex-colegas. Soube que fomos citados aí na nossa ex-rádio. Grande abraço pros queridos que estão lá fazendo o programa que fazíamos. Gostamos muito de todos lá e é a vida que segue, né, cara? As pessoas se separam profissionalmente, lá na frente se encontram de novo. É assim que é. É isso aí. Eu e o Marcos, a gente é das categorias de base da Atlântida. É verdade. Vamos juntos, treinando. Daqui a dias vão pegar uma grana pra nós. A gente já viu muito Celso Roth passar por cima da gente. Hoje é sexta-feira, dia 5 de agosto de 2011. Para muitos, um dia muito feliz, porque é o dia do pagamento. Para mim, um dia péssimo, porque é o dia que eu volto de férias e não recebo nada. Portanto, um grande abraço aos credores. Vai ficar pro mês que vem. Hoje é Dia Nacional da Saúde. Opa. E também dia da farmácia. Sobre a saúde, cara, o André Azeredo, nosso colega de RBS TV, fez uma série na semana passada, retrasada, pro RBS Notícias aqui do Rio Grande do Sul, sobre o caos da saúde pública no estado. 6 reportagens. Exatamente. E a gente pegou todas as reportagens e colocou no blog do Pretinho. Boa. Quem entrar no blog do Pretinho vai ver toda foi uma série, na verdade, né? Do André Azeredo sobre, cara, de ficar triste. Tu chora vendo as reportagens, o quanto as pessoas sofrem com o sistema público de saúde no Brasil. É lamentável. Parabéns pro André e toda a equipe. Boa. Pelo trabalho. Boa. Mas é muito triste o que eles mostram, entendeu? Mas vai ter 10 estádios novos no Brasil, cara. Tá tranquilo. Ah, esses estádios vão mudar. Vai ser legal, cara. Vai ser legal. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS. Festival de Cinema de Gramado começa hoje. Feito. São 13 longas. Cheio. São 13 filmes longa-metragens indicados concorrendo ao Kikito, que será entregue às melhores produções nacionais e latino-americanas. Mas tem algum longa gaúcho? Tem. Deve ter, né, cara? Ah, sempre tem. Eu olhei o trailer de 7. O melhor trailer, se tivesse o Kikito de melhor trailer, é pro O Palhaço do Celto Mello. Eu gosto de filmes, trailers. O nome suspense. Não é Johnny. Aliás, o festival abre com O Palhaço do Celto Mello. Eu não tenho pinto pequeno, pessoal. Tem aí um mito aí. O Neila vai estar lá. Neila vai estar lá no festival, né? Maravilhoso. Né, deixa o Celto. Eu ganhei o Kikito, mas eu mantenho sempre ele escondido. Claro. Pra não roubarem. Sabe roubarem que... o Kikito, mas é maravilhoso. Mas onde é que tu escondeu o Kikito? Que tá bem escondidinho onde não pega sol. Tu sabe que ontem, Neila, eu fiquei bem emocionado ao te ver na grande família fazendo esse reencontro com o Nanini. Foi ao ar ontem. É porque eu não vejo Globo. Não vê, só trabalho. Parei de ver a Globo. Só tem ator ruim, novinho. Que não tem dicção. Boa, Bibi! Vem cá, mas é o... É péssimo! Mas o Astro, tu tá vendo ontem o Astro. Ontem foi maravilhoso. O Astro é uma novela muito bem escrita. Muito bem escrita. Janete Clare, né? Maravilhosa. Esse Janete é o Clare. Comentário do gay. Tu quer saber se o cara é homem? Putz, cara, tu vê a novela, eu vejo. E a novela que tu acha? Muito se bem escrita. Se o cara falar muito bem escrito, o cara é gay. Então, peraí. Peraí, então que eu sou gay, cara. Tu é gay e não sei. Eu sou gay e não sei. Não, não, porra. Eu perguntei pra ti como é que eu acho, por assim. Tu é cheio de gostosa, velha. Tu falou que é bem escrita. Cheia de gostosa. Mas assim, é verdade. Preconceituoso. Aliás, machista. A Guilhermina Guinle tá solteira. É. O Benício largou ela, tá solteira. O Potter fala isso como se ele tivesse chance. Alguma. Então eu vou falar com vocês. Fala. A Guilhermina Guinle já deu mole pra ti. Rio de Janeiro, Porto Alegre. Mas tu não tava de casamento marcado, né? E ela deitou. E ela deitou nos 3 bancos, em 2 bancos, encostando a sua cabeça na minha coxa esquerda. Ah, e aí tu nunca mais lavou a coxa. Na hora que o avião começou a descer, veio uma aeromoça pra acordar, ela falou assim: deixa aqui, eu acordo. Aí eu cheguei pertinho do ouvido dela e falei assim: Guilhermina. Eu pensei que tinha. E ela assim: ai, ai, estamos chegando. É estamos demais, chegando. Mano. Eu pensei que ele não falou assim. Não, aí tu não falou Gui. Aí não, mas é que eu, esse nome é demais, né? E gravar. Por que tu não gravou a cena, pô? Foi a hora que tu acordou daí, né, pô? Tá gravado no meu coração isso. Eu achei que ele tinha dito. Guilhermina Guinle, eu sei que a família dela nos escuta aqui. Podem falar pra ela que eu amo ela. Tá ótimo. Posso continuar nos destaques? Eu acaso com ela. Tá bem, cara. Isso, rapaz. É, Operação Pavão desarticula quadrilha aí de traficantes na Grande Floripa. Seis suspeitos de integrar uma quadrilha de traficantes foram presos hoje pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais, o nosso querido DEIC. A polícia cumpriu os mandados de prisão em Palhoça e São José. Os suspeitos traziam a droga de Ponta Porã, Pô, lá em Ponta Porã. Lá no Mato Grosso do Sul. A cidade do pau, na ação, na ação desta sexta-feira também foram apreendidos 6 carros, joias e eletroeletrônicos. A operação recebeu o nome de Pavão porque os traficantes ostentavam a riqueza proveniente do crime. Sim. Sabe que Porã quer dizer belo, bonito, formoso? É, em Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Né? Claro. E Ponta Porã seria a Ponta Bela. Bela Ponta. Sabe bela, que quer dizer? Bela Ponta, né, Magnata? É muito sabe legal que lá em Ponta Porã. Potter no Tupi-Guarani, sabe o que é? Potter, não sei. Eu não sei. O homem que mata no peito belo. Ai, isso é verdade. Isso é verdade. Porto Alegre terá 100 câmeras de monitoramento até o final de 2012. Nos próximos 3 meses, serão instaladas 12 câmeras visando a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. As 3 primeiras serão instaladas nos cruzamentos das avenidas Borges de Medeiros com a Avenida Senador Salgado Filho, na Avenida Protásio com a Rua Vicente da Fontoura e na Avenida Sertório com a Rua Souza Reis. Estes pontos têm grande fluxo de veículos. Com as câmeras de segurança, os funcionários da EPTC podem observar a situação do trânsito em tempo real. Assim, poderão alterar os tempos dos semáforos, também encaminhar agentes para os locais onde são identificados problemas e verificar qualquer anormalidade, até mesmo fora do trânsito, assim, assalto, sim, coisa mas parecida. Mas a EPTC, né, cuida disso? A EPTC vai não atrás de ladrão? Não vai. Mas pode informar a brigada, né? Pode informar a brigada. Tem acesso às vezes. Claro, tinha que tem. Ter, mas tinha que ter mais câmera. E tinha que ter câmera monitorada pela brigada, não só pela EPTC. Aliás, uma baita câmera... matéria pra tu fazer naquele programa que tu apresenta na RBS TV lá, Potter, o Patrola. Amanhã, 11h15 da manhã. Sábados, 11h15 da manhã, é ir a este centro de monitoramento de câmeras das grandes cidades. Eu já tinha anotado já isso. Já é? Meu iPad 2, 3G. Legal, que quando a gente precisa não funciona, né? Eu acaba a bateria. Eu já fiz essa matéria, o Patrola Rio Grande do Sul costuma copiar as matérias que a gente fez tu já fez em Santa lá? Catarina. E é uma matéria muito legal, que ficou, pelo menos, em Santa Catarina incrível. Claro, fiz isso com câmeras de monitoramento. Sim. Fiz mesmo. Que legal, que bom. Fiz lá no centro, inclusive, na matéria, pegamos um cara assaltando. Ah, é? Pulando o muro de uma casa. E aí fomos junto com a brigada, pegamos o cara. Pegamos o cara. E Floripa não é brigada, é polícia militar. É a polícia militar, exatamente. Isso. Eu falei pra vocês entenderem, né? Claro. Claro, falou a nossa língua. Exato. O site do músico Tonho Croco foi hackeado na noite de ontem. Boa. Os hackers manipularam a página inicial do site e publicaram ironias em alusão ao processo que o artista recebeu. O deputado Giovanni Cherini, por sua vez, anunciou que vai desistir da ação contra o Tonho Croco. Muito bom, Cherini, muito bom, legal, jogou pra torcida. E viu que fedeu, né? Viu que fedeu, e aí claro, já botou claro pra trás. Cheirou mal, ou né? Seja, se a opinião pública se posiciona, o político muda de opinião. É a força. É a força da opinião pública e da força que hoje em dia qualquer pessoa tem através da internet. Isso aconteceu anteontem, né? Foi. Anteontem deu todo esse boom, assim, né? Então, anteontem, terça-feira, foi o dia que nos mostrou a força real, verdadeira. Acho que foi segunda. Das redes sociais. Terça-feira. As redes sociais podem derrubar alguém. Sim, claro. Né? Pô, podem derrubar alguém. Ou mudar uma... ou algo. É. Ou mudar uma situação, um panorama. O Obama provou que as redes sociais podem eleger alguém agora. É. Exato. Agora nós estamos provando que elas podem mudar o curso exato do destino. Ó. O Cherini, ele assumiu publicamente esse compromisso ontem na Rádio Gaúcha, numa entrevista. A não vinda do Cuca como técnico do Inter também foi também por motivado causa da rejeição exatamente da torcida via rede social. Via rede social. Aí já é a coisa ruim da rede social. O parlamentar, o Giovanni Cherini, disse que pretende se retratar sobre o ofício encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado. O Ministério Público informou que não há denúncia e, com isso, o caso vai ser arquivado. Sabe, ou pode ser arquivado. Teve um detalhe importante. Boa, Tonho! O Giovanni Cherini, ele era deputado estadual, ele era presidente da mesa na época do aumento, isso, né? Isso. E aí ele entrou no Ministério Público representando a Assembleia, porém, sem perguntar para os outros deputados. Uh-huh. Foi por conta própria. Uh-huh. Ele entrou no Ministério Público e no outro dia informou. Isso quem informa é o Adão Vilaverde, que hoje é deputado estadual e presidente da mesa. Ou seja, não foi a Assembleia que quis. Foi o Giovanni Cherini que era o presidente da época. Mas numa coisa o Toyo Croco errou, cara, naquela touca dele, bicho. Não, não dá. Ô, Toyo, aquela touca não dá mais. Olha só, cara, eu ontem à noite, depois que eu saí da tua casa lá, KG, fui pra casa e tal, fiquei atualizando ali o Twitter e percebi que o Giovanni Cherini e mais vários dos deputados citados me seguem no Twitter. E aí eu Mandou DM. Agora vou desbloqueá-los. Então agora depois que o Cherini que vou permitir, sim, bloqueei todos, né, cara? Que é isso? Tá agora certo, vou desbloqueá-los, tá permitir que eles possam então ler o que escrevo, minhas manifestações idiotas no Twitter. Boa. Posso mandar um abraço? Pode, Almir. Giovanni Grisotti. Giovanni Grisotti é o cara. Esse é o cara. O Giovanni Grisotti é o cara. É o cara. Ele é um dos maiores coisas que já existiu na face da Terra. É um baita repórter investigativo. E eu quero mandar um abraço porque eu tô auxiliando Moreno, alto, bonito e sensual, além de tudo. Tô auxiliando ele numa nova matéria. Uma nova matéria com a minha produção. Qual é a matéria? Porque eu já tenho experiência com isso. E investigações, reportagens investigativas. Eu ajudei muito, muito tempo o Tim Lopes. Tim Lopes, eu que fiz toda a produção das matérias certo. Do Tim Lopes. Então agora deu no que deu, né? Tô com o Giovanni. Giovanni, é nós, querido. Calma, calma. É nós, querido. Vem calma. Comigo que tá com Deus. O Sesc traz a Porto Alegre a comédia As Conchambranças de Quaderna, com a atriz Débora Lan, da série Cilada. Maravilhosa. Ela é baseada na obra do Ariano Suassuna, Ariano. E as apresentações serão... Ariano, o que que eu falei? Beijo, Ariano. Ariano Suassuna. As apresentações serão hoje e amanhã, às 8 da noite, no Teatro do Sesc, ali na Alberto Bens, 665. A ótimo peça foi teatro. Indicada... Teatro maravilhoso. A peça foi indicada pelo Globo como uma das melhores de 2010. Jornal incrível. E conquistou o prêmio de melhor comédia e de melhor música. Merecido, portanto, merecido. Hoje e amanhã, então, no Teatro do Sesc, ali na Alberto Bins, no centro de Porto Alegre, 665. Que faltou uma, né? Melhor música, melhor o quê ali, melhor peça e a melhor coxambada também, que é né? Melhor mas, a coxambada. A coxambada é que é o negócio, sabe né? Sabe qual é o signo do Ariano, Suassuna? Câncer. Uma e 19, vamos dar uma giradinha aí, vamos ver quais são os destaques do Mundo Cão, Marcelo. É verdade, amigo! É verdade, Marcelo! É verdade! E aí, Marcelino? É verdade, estou bem. Uma mulher encontrou uma camisinha no extrato de tomate. Ah, não! É verdade! No Brasil, isso é fechada verdade. No envelope ou aberta? Lajeado! É verdade, lá em Lajeado tem muito extrato de tomate. É verdade. Aberta e eu... talvez... Não, aí tu tá supondo. Olha só, isso é sacanagem de funcionário, cara. É verdade. Que é contra a empresa, vai é lá verdade. Dentro, sabe? Bota dentro no. É verdade. Exatamente. É boicote, não. É sabotagem. É verdade, amigo. Preparou o extrato de tomate, preparou a massa toda, a família reuniu, queijo ralado, um manjericãozinho. Ah, que delícia. E era uma camisinha extra large. É verdade. E aí, na hora de botar o molho em cima do macarrão, na frente de 18 pessoas molho. Da família... Qual cor que era o molho? Fico, era vermelho. Vermelhinho, é verdade. Tomate, só vermelho? É só verdade, vermelho. Verdade. É a melhor massa que tem. E aí tinha uma camisinha no molho de tomate. Que amigo. Isso, que ela que deve isso? Ser isso é um horror, hein, indenizada. Quanto você pagaria de indenização pra ela? Eu? R$2.500. Eu? É. Eu não sei, justiça. Vamos fazer justiça no Brasil. 50 mil. Qual é o parâmetro? 50 mil. Tu acha quanto que ela merece? Pelo constrangimento. É verdade. Pelo assédio moral. É verdade, é verdade. Pela desorganização mental que ficou essa mulher. Dando moral, não é assédio moral. R$5 e um ticket restaurante. Pela cabeça dela que ficou girando. É verdade, serviu macarrãozinho pra vovó. Pelo constrangimento dos familiares do filho dela. Quanto é que tu pagaria, Marcelo, de indenização? R$1 milhão. R$1 milhão. Tá pago, tá bem pago, então. Ela vai ser indenizada em R$10.000. Tá bem pago, Marcelo. 10 milzinho vai ganhar. 10 milzinho ela vai ganhar? Só 10 mil. 10 milzinho. Quem 10 sabe milzinho. Da próxima vez ela engole a camisinha. É que deve ter casos, né, Marcelo? Que semelhantes, né? Onde há jurisprudência, não é? É verdade. Então já existe uma base, né? Pra 10 esse mil tipo reais. De ressarcimento moral, né, Marcelo? Sabe quanto que o Celso Roth vai ganhar? Quanto? 2 milhões de reais. E se ele chegar em oitavo no brasileiro, vai ganhar quanto? 1 milhão e 300. 100 mil. É verdade. Não, somando tudo, porra. É que a direção do Grêmio disse que como é impossível ser campeão, então vamos botar 2 milhões aí. Tá, cara, só pra dar uma... fácil a vida do Celso Rotti. É muito fácil. Um grupo ficou nu em protesto na Bolsa de Valores de Nova York. Opa! Só homens. Protesto contra as quedas da ação. Da ação. É verdade, tinha muita ação caída lá, né, amigo? Tava caidaço esse protesto. E depois vieram as mulheres dos protestantes pra protestar contra a queda de outras coisas. É verdade, aí subiu um pouquinho. Americana que usou próprio peito pra borrifar leite na cara de policial é multada. Sai a sentença. Foi condenada a 2 anos de prisão. Não sei se aplaudo. É verdade. Tem gente que faz coisa muito pior. Nome é a semana da amamentação. Tem gente que mata, tem gente que assalta. O nome dela é Robinette. É verdade. Ela anda só de Robinette. Eu fico pensando, Marcelo, nessa criança que vai ficar sem mamar em casa enquanto a mãe estiver presa. Eu fico pensando no policial, a alegria do policial. É verdade. Ter uma alimentação assim fora da hora. Refeição fora de hora. Coisa mais boa. É verdade. Robinette borrifou seu próprio leite em policiais quando eles tentavam retirá-la de um carro. Cara, que verbo que é borrifar. É aquela coisa, né, Marcelo? Quem não chora, não mama. É verdade. Amigo. Olha o Jato Branco. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Volta em segunda-feira, 1 da tarde, conosco mais uma vez aqui no Pretinho. Tá bem, querido? Voltaremos, querido. Valeu. Um abraço. Grande abraço. Vamos ver, Cajezinho. O homem tava fazendo compras no supermercado quando notou que uma velhinha o seguia por todos os lados. Ai, ai, ai. Se ele parava, ela parava e ficava olhando. Olhando pra ele. Ai. No fim, já no caixa, ela se atreveu a falar com ele, dizendo: ai, ai, ai. Espero que não tenha feito se sentir incomodado, mas é que você se parece muito com o meu filho que faleceu. Pá, que dor, cara. O jovem com um nó na garganta respondeu que estava bem, que não tinha problema, e a velhinha continuou: eu precisava te pedir algo em comum. Essa véia vai morrer antes do final da piada. Diga em que posso ajudá-la. Eu quero que você me diga adeus, mamãe, quando eu for embora do supermercado. Que legal. Isso me fará muito feliz. Pô, que coisa história simples, bonita, né, cara? História o bonita. Jovem, sabendo que seria o gesto simples. Que encheria o coração e o espírito da velhinha, aceitou. Coisa boa. Então, enquanto a velhinha passava pela caixa registradora, se voltou sorrindo e agitando sua mão, disse: adeus, filho! Triste isso, né? Horrível. E o cara: adeus, mamãe! Os olhos cheios de lágrimas. Que emoção. Se eu tivesse ali, estaria chorando. Um homem contente, satisfeito, pois com certeza havia dado um pouco de alegria àquela velhinha, com o coração apertado. Isso é um continuou exemplo. Pagando suas compras. Aí o cara do caixa disse: olha, são R$554. Meu! Como assim? Tô levando 5 produtos aqui. Papel higiênico. Sabonete. Pasta de dente. Manjericão, azeite de oliva. Mas é que a sua mãe que já saiu disse que tu pagaria as compras dela também. Moral da história: não confie em nenhuma velha que se aproxime de você em algum supermercado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, cara. Doa quem doer, paciência. A vida ensina e as experiências nos mostram, né, cara? Como tem velhinho que depois de velhinho vira falcatrua. Ser velhinho, né? Tipo assim, já não tem muito a perder na vida. Aí vira falcatrua. Que loucura. Mas que mundo fantástico se fosse só os velhinhos, né, cara? Se fosse só os velhinhos, beleza. Aí ia durar pouco os falcatruas. O cara dava um pau nos velhinhos e deu, né? Não, isso. Não pode dar pau em velhinho. Não fala isso. Porque eles fazem o que eles querem, né? O velho faz o que quer, né, velho? Tem um determinado momento da vida. Fala o que quer, faz o que quer. Ela pensa assim: eu tô velho, então foda-se. É isso aí. Meu carro, não vou dar ré sem olhar. Isso. Ele não olha. Cara, ontem um velhinho desse estacionou sua nave, uma nave, cara, uma caranga, eu não sei nem que marca é, sei lá, se era Mercedes, o que que era, mas estacionou a nave dele do lado do meu carrinho. Meu carrinho, pá. Aí ele abriu a porta, mas ele estacionou colado no meu carrinho. E eu olhei e falei: bah, esse cara, eu não tava vendo que era o senhor. Esse cara vai abrir a porta e vai me dar no meio da porta. Cara, ele abriu a porta e fez pum! Eu olhei e falei, puto, velhinho, o que que eu vou dizer? Agora, eu não vou dizer nada pro velhinho. Não vou dizer nada. Tu já tá com filho da ponta da língua, olha o senhor. Filho do bom Deus. O velhinho tem várias vantagens, né, cara? Porque, primeiro, ele pode falar o que quiser, porque ele tá velho mesmo. Né? Segundo, se ele ouviu, ele pode dizer que não ouviu. Né? É isso aí. Pode dizer, o que é? Isso mesmo. E assim ele vai fazendo as dele, né? Mas sabe por que os velhinhos estão focados? Se ele passa a mão na bunda do maguriazinho, ele, desculpa, minha filha, foi sem querer. E assim vai o velho, né? O Viagra movimentou a terceira idade. Por que ele foi pra lá, né? É porque ele sempre vai pra lá. É um imã. Tem um polo magnético, cara, que atrai ele pra esse lado. Cara, o que o Foda me falou é uma esperança pra mim, que tem 30 anos, eu espero que chegar à terceira idade mais movimentado do que eu tô agora. Cara, tava todo mundo morto, cara. Todo mundo morto e vivo, entendeu? Eu tenho 30 anos e tô morto. Daqui a pouco a vida renasce. A vida renasce. Ah, e aí tudo mais renasce. A falcatrua, inclusive. E quando a vida renasce, Deus é demais, né? Vai daí, o que tu quer, Potter? Contar uma piada. Piada do Potter! Apoio! Hortifruti Grangeiros do Almir! Promoção especial de sexta, nabo! Porque comer nabo sexta é bom! Wanderson Rossato Pérez, de alguma cidade da região 5-4 do Rio Grande do Sul. Pode ser. Caxias, Serra, fundo, né? Passo Fundo. A Amy Winehouse, ao chegar no céu, bateu na porta e disse... Posso entrar? Não. Foi o que respondeu São Pedro. Muito bom. Não. Aliás, coisa o pai séria. Da Eamon House vai abrir uma clínica para uma rehab para pessoas pobres na Grã-Bretanha. É, né? O Instituto Eamon Winehouse. E aí vai ser na casa dela. Que baita nome. Que baita estímulo, eu imagina. Eu confesso, assim, clínica de reabilitação Eamon Winehouse. Assim, é uma coisa forte que eu vou falar. Almir, né? Falar uma coisa forte. Fala. Eu fico entre preferir que a minha filha seja uma Amy Winehouse ou uma Sandy, ou uma Vanessa... A Sandy eu não quero que ela seja. A Sandy já não mais, né? Sandy eu não, realmente não quero que a minha filha seja. Agora sim, entre uma filha da Elis Regina, por exemplo. Maria Rita. Como assim, cara? Tu prefere que ela seja a Amy ou a Maria Rita? Talvez. Você tá louco, cara. Talvez. Isso é legal. Cara, Maria Rita é um doce de pessoa, cara. A Malu Magalhães. Malu Magalhães ou a Maria Magalhães? Não, peraí, só um pouquinho. A Malu Magalhães é mais louca que a Amy Winehouse. Cara, assim, ó, vamos ser honestos aqui. A Amy Winehouse se envolveu com as pessoas erradas, por isso que ela virou o que virou. Porque no início da carreira ela era até uma tube girl, assim. Okay. Era meio gordinha, gorduchinha. Mas era ruim o disco, né? Só um pouquinho. Ela enlouqueceu, aí veio o disco bom. Ela se envolveu com as pessoas... Não é ruim, o Frank não é ruim. Ela se envolveu com as pessoas erradas, tudo bem. Mas ela fez o que ela fez porque ela queria. Então, assim, não adianta. Eu quero dizer o seguinte, canta com a alma, pô, entendeu? Mas canta com a alma. Com a alma, adiantou? Ninguém canta com a alma hoje. Vamos pro Rock in Rio. Alma não existe, eu quero saber. Ela não conseguia mais nem cantar, Piano. Eu quero falar essa semana que a alma não existe. Eu quero saber quem é no Rock in Rio que vai vomitar no palco. Eu vou te fazer cantar com a alma. Que vai quebrar uma guitarra no palco. Lucas Lima. Que vai mijar no palco. Lucas da Fresno. Ninguém vai fazer isso. Cara, eu vi o show da Amy. É um negócio mais careta. Viu o show da Amy aqui em Floripa. Cara, não deu pra ver o show da Amy. Eu achei incrível o show da Amy. Pô, eu gostei também. Eu achei incrível o show da Amy. A Amy saía. Mina louca, cara. Foi aquele show que a gente viu depois do Piano da saída. A hora que cantei. É óbvio que ele gostou, né, cara? Eu tava doidão. Eu acho que tu tava mais doidão que a Amy, cara. Eu sinto cada vez mais, eu sinto falta de gente, artista. Tava Barbara Streisand. Que faz alguma coisa. É isso aí, o Piaget está certo. É bom tu ver uma pessoa. Me diz quem que vai aloprar. Só um pouquinho, cara. Vocês estão equivocados. Coração. O Black Eyed Peas é coração. Uma coisa é inerente à outra, cara. Uma coisa é inerente à outra. Pra pessoa se doar no palco, parece que ela. Eu acho que ela tem. Ela tem uma aula atormentada. Tudo bem. Ela pode. O sofrimento é muito. É o adulto. É a mola propulsora da criatividade. A grande arte é criativa. Pode ser. Mas o Neil Young, por exemplo, tu acha que ele não se doa no palco? Sofreu muito. Ele sofre horrores. Era viciado em heroína. Mas tu não vê o Neil Young pagando vale no palco como tu via a Eminem. Vocês estão fazendo uma associação perigosa, velho. Vocês estão fazendo uma associação perigosa. É assim, vocês estão dizendo que pra se doar tem que estar drogado. Não põe palavras na minha boca. Tem que estar drogado pra se doar. Não é isso. Pra manifestar alma tem que estar drogada. Não, acabou de dar um exemplo precisa. Bom. O Neil Young hoje é um cara tranquilo, um cara... A história cara, faz uma vida a obra. Completamente careta, sim, tranquilo. E é um baita do pra artista. Gente ficar dentro do nosso mundinho aqui, Jonathan Correa. Cara, letras impecáveis, melodias impecáveis, o cara que sofre e sofreu na vida com amores e desamores e tudo mais. Concordo. É absolutamente careta, no sentido de que não consome droga, limpa, tu entendeu? Cara, o cara limpa total, velho. E bonito. E bonito. Não, cara, mas eu acho que isso é gay, né, cara? Eu acho que não é gay, cara. É outra história. Eu acho assim, velho. O Jonathan tá aqui, fala aí, Jonathan. Eu só faço música sobre sentimentos. Obrigado, o pior Jonathan Correa do Brasil. Eu acho que só pra terminar, eu acho que a história pessoal de cada um faz a sua obra, entendeu? Independente de drogas ou não. Certo. É, fã do Bob Marley. É isso aí, fã cara, do Bob Marley. Mas eu sou muito fã do Bob Marley. Cara, o Dave Grohl. Ele não usa droga, Bob Marley. O Dave Grohl cara, não é um cara legal, não faz um som legal. E convivia com ninguém mais, ninguém menos que Kurt Cobain. O cara é cara limpo, o cara bacana. O Dave Grohl é um bom exemplo mesmo. Ele faz o que ele faz de verdade e ele é um cara tranquilíssimo. E eu recebi uma mensagem. O Ed agora. Vedder do Pearl Jam. Eu recebi, não faz mais, eu recebi uma mensagem definitiva agora. Quem sofre com o Neil Young é o público. Valeu, seu Alan. Abraço, meu. Ah, que beleza. Vamos fazer os classificados. Esse aí deve ser fã do NX Zero. E do Black Eyed Peas também. Tá bem, vamos fazer os classificados do Pretinho pra Egali Intercâmbio. Intercâmbio inteligente é na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Antes dos classificados, eu quero fazer um apelo pra nossa audiência aqui. A nossa ouvintinha, Bruna Viscardi, tá internada no Hospital da Criança Santo Antônio, tá precisando de doadores de sangue de qualquer tipo e também doadores de medula óssea, porque ela tá na fila do transplante lá e tal e não encontrou na família nenhum doador compatível. Então a gente pede pra nossa audiência, que sempre nos atende quando a gente faz esse pedido, que então vá até o Hospital da Criança Santo Antônio doar sangue e também medula óssea pra querida ouvinte Bruna Viscardi. Duas ofertas da nossa audiência. Meu nome é Ana, gostaria de vender meu iPad 1 de 64 GB. O valor de mercado é 2.400 e eu tô pedindo 1.600. Já vai com a capa preta original da Apple, que custa 130, mas ela já está incluída no preço de 1.600. O meu marido comprou o iPad 2 e agora temos mais uma conta para pagar. Então é vendo iPad 64 GB de gigabytes @gmail.com. O outro parceiro aqui tá vendendo o sítio da sogra. Mas que beleza! É um lugar maravilhoso, localizado na cidade de Terra de Areia, no Rio Grande do Sul. Casa principal com 2 quartos, sala de jantar, cozinha, garagem. Tem também a casa dos fundos, que servia pro caseiro. O sítio é enorme, tem fonte de água com riacho, mata nativa, 2 açudes e muitas árvores frutíferas. Aí é muito bonito. Valor R$135.000. Quem tiver interesse, a pode sogra enviar vai e-mail junto, pra Alencar. Alencar.com.br. O Alencar tá vendendo o sítio da véia. O Alencar Matos. O Alencar, sabe que o Alencar. O apelido é apelido, Matos é apelido. O Alencar tava me dizendo que tava com muito problema com essa véia. É o sítio da sogra, né? Sítio da sogra. Mas parece que na real ele queria anunciar como sítio da cobra. Mas sei lá, né? Alencar Matos com 2 T's, o Matos. Alencar Matos, @live.com. E aí, Almir? Ô, querido. Tudo bem, querido? Tu acha que estás? Como? Hoje tu estás com uma Laika, vou escolher pra quem tá ouvindo, uma Laika branca coladinha no corpo, uma camiseta do Ultimate Fighting Championship. Como é que é, Dark? Como é que é? Ultimate Fighting Championship. Pô, tu estás assim, querido. Homenageando o programa No Mundo das Lutas aqui tu da Atlântida. Tu estás pra briga todas hoje? Todo sábado, 8 da noite. Sexta-noite faz pra guerra. Que isso, rapaz? Faz pra guerra. Onde é que tu vai sair? No Cantufa? Não, vamos pro Cantufa, pô. Que é Cantufa? Hoje Cantuária, pô. Vamos pro Cantuária. Feta tá fazendo aquele erro que os jogadores fazem, né? Que é de botar uma camiseta apertada e outra que não combina por cima. O Richarlison tava assim. É, o Richarlison. Não liga pro que dizem. Não liga pro que dizem. Eu tenho a tua luz. Eu tenho personalidade pra me vestir da maneira que eu entendo a ser. Eita, frase! Maior mestre de todos. É tetra! Gente, você que tem um paintball, acha que é macho? Um paintball? Um cachorro paintball? Não, não, não. Paintball é aquele troço que atira. Paintball. Pitbull é paintball. Tem muito fortinho aí. Eu desafio você, fortinho, a vir hoje aqui na rádio brigar com o Fetter. O Fetter ganha de todos vocês. O Fetter ganha de todos vocês. Não, não, não. Você, fortinho de jiu-jitsu. Não, não, não. Cagalhão, vem aqui pra cima, vem pra cima do Fetter. Não, Fetter te segura com um braço só. Para, maluco. Ultimate Fight, maluco. Ultimate Fight. A camiseta é só pra divulgar o evento, cara. Ô, esse aqui segura todos vocês aí, academia de... Academia de covardes. Para, meu. Tem aqui embaixo, é o Almir, hein, galera. Embaixo, é o Almir, galera. Vem aqui, cara, vem ganhar do Fetter. Então você que tem um paintball, que se acha um machão, que faz academia, musculação, que ouve o programa do Rafinha Gafanhoto. Você aí que acha que é o bambambam do momento, coisa e tal, pois você é uma bicha. Eu tenho o Almir Pet. Que é, o pet é o negócio de... bichinhos, né? Bichinho. Almir e de animais de estimação. Uhum. Animal pets. Animal pets. Almir que tem animal pet. Animal tá pet. Com hoje um projeto que é o novo pet de quem é macho. De que, qual que é daí, o ó? Pet shark. O tubarão? Tubarão. Tubarão. Tubarão é, é bichinho de estimação de macho, é verdade. Aí que é bom de passear na coleira. Que é macho. Como é que passa pra passear com ele mesmo? O pessoal aqui do planejamento já comprou. Já comprou? Já comprou os mais machos aqui do planejamento. É mesmo? Nossa, mas já... como é que leva pra passear? Já compraram. Porque se compra na Almir que tem mania, leva junto uma piscina 1.000 litros. Ah, que beleza, pra deixar o bichinho lá. Um quilo de carne. Um quilo de carne. Deu? Um quilo. Tá, o jet ski tá no jornal aqui. E um lindo brinco. Brinco pra botar no tubarão. Pra fazer o que quiser. Que legal. É um lindo brinco. Um brinco, sacada, um brinco, né, cara? Muito legal. Ô, marketing é vida, né, cara? Demais, é vida. O marketing é vida. Ó, Zeca Camargo já comprou, Tino Marco já comprou. Rapaziada que quer se impor, faça isso. Compre o Pet Shark. Muito bom, Almir. Muito obrigado. Tem e-mail ou não? Tem e-mail. É desejo? É, não é desejo. É Almir que tem mania. Almir que tem mania. Mas se quiser entrar direto pelo e-mail... Pode subir aqui em cima do morro para pegar o Fetter que ele ganha de você. Lutador de Jiu-Jitsu Bichinha. Cara, não é arroba atlantida.com.br/uporã em Criciúma. É show, galera! Voltamos em seguida com o Pretinho Básico! Estamos de volta com o Pretinho Básico pra todo mundo ouvir pela Rede Atlântida e pra todo mundo ouvir mesmo, literalmente, pelo atlantida.com.br. São 15 minutos pras duas. Estamos aqui com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Diz aí, doutor Alceu. É batamente. Como é que tá a vida aí, doutor Alceu? Tá tudo certo. Tava batendo sandubinha de copa. Coisa boa, sandubinha de copa, hein, doutor Alceu? É bem bom. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. É bem bom, é totozinho, né, doutor Alceu? É, exatamente. Doutor Peter. Manda aí, doutor Alceu. O Abel matou o Caim, né, doutor Peter? Já matou, é verdade. O Abel matou o Caim. É verdade, doutor. O Pum ganhou do Ido. O senhor já tinha visto o jogo com o doutor Lelê, doutor Peter? Eu já tinha, sim. Mas é bem dodói, né, doutor Peter? É complicado. Que joinha, brigou com o doutor Potter. O Lelê, na verdade, doutor Lelê, na verdade, tinha que treinar o Inter. Mas isso que o Potter do time dele, é, né? Pois é, não, eu nem cheguei na sala. Na tua casa. É, não, fiquei lá. Eu nunca tinha visto o jogo do doutor Lelê, tá mas louco, credo. Não, para. E outra que não entende nada de bola, né? Não entende nada de futebol. Ele vê um jogo que é só dele, assim. Ele vê os lances, ele vê o melhor time. É o mundo dele. É na cabeça dele o jogo, assim, que tá rolando. Na cabeça dele, o Inter ganhou de 4-2. É, exatamente. E o Damião reclamou, né, doutor Peter? Reclamou. Ô, doutor Alceu. Pois não, doutor Peter. Só pra eu sacar direitinho, quantos pontos tem o Inter? 19. Quantos pontos tem o Figueirense? 19. Ah, tá, só pra... Ô, Dali, que houve lá, Dali? Perdeu o pênalti, Dali. Tá bebendo? Aí, foi beber com o Fred, com os caras do Fluminense. Quantas caipiras vocês beberam lá, Fred? Ô, Fredão. Você perdeu o pênalti, Dali. Cara... Tô aqui jogando há 3 anos, cara. Só perde pênalti quem bate, né, Dali? Você também, né? Mas vocês não sabem o que eu só falo quando eu ganho, cara. Ah, é verdade. Não. Mas e a arbitragem ontem, Dali? Foi perfeita, cara. É? Foi perfeita. Não é alguma coisa do vestiário pra tu ter errado aquele pênalti? Tá tudo em paz, cara, no vestiário, cara. Tu não quer derrubar o Osmar Loss? Tá faltando o jogador mesmo, né, cara? Mas tá tudo em paz. Não vai derrubar o técnico? Não vai derrubar? Ah, o Osmar Loss é um bom treinador, cara. Uma pagurizada, né? Mas eu não quero derrubar outro técnico. O Julinho Camargo tá aí, meu. Não, ó. Você tem que trazer de volta o gordinho, né, cara? É, pois é. Gordinho é uma grande pessoa, cara. Eu prezo pelas grandes pessoas. Eu sou Soy? Soy. Uma grande pessoa que eu tô misturando já com o português. Sim, né? Sim, já tá há muito tempo aqui. E dá pra ver até o teu sotaque, perdeu já o sotaque. Sim. Aliás, no Clique RBS tem uma entrevista, eu e o Maurício blog, entrevistamos blog do Pretinho, o Julinho Camargo. Boa. Em primeira mão, logo depois dele de ser demitido. Foi uma das primeiras entrevistas, né? Eu e o Maurício tivemos o privilégio de bater um papo com o Julinho Camargo e já tá no blog do Pretinho, então. Muito era bom! Isso, então, era isso, né, doutor Alceu. Também, doutor Alceu. A informação chegou o Brandão chegou. Brandão, hoje. Brandão. O nome dele, sabe qual é? Uh-huh. Eva Everson. Eva Everson. Esperamos que o futebol seja mais bonito, né? É. E ele tá envolvido com uma história. Com o Brandão, o técnico podia ser o Cuca, né? Sem mais. É melhor não entender. Melhor não entendi. Melhor assim. Ah, claro. Ô, cara, só uma cena, uma frasezinha, uma cena triste que tá retratada nessa frase aqui. O velhinho diz: amei a mesma mulher durante 50 anos. Queria que ela soubesse disso. Oh, que dureza, hein, meu? Cara, acontece. Que coisa, muito. Mulher, por tanto tempo assim, ela sabe disso. Aí vem uma vaca e continua sendo a mesma. Porazinho, vamos ver aí, Porazinho. Eu tenho aqui alguns fatos sobre ruivos que talvez você não saiba. Jambo e ruivão, vamos ver. Sabe aí. Por que os ruivos são ruivos? Ah. Porque ele tem ferro, é muito ferro no sangue. Ah, é verdade, tu realmente ferro, tá com muito ferro. Leva muito ferro. Eu tô sabendo que tu tá com uma dieta de ferro. Tem muito ferro dentro do corpo. É? Dieta de ferro do Pianges é uma coisa. Só piora. E aí enferruja e fica assim. O governo da Irlanda fez uma campanha pra chamar os ruivos do mundo todo. Porque ruivo é recessivo. Ruivos univos. Chamar todos os ruivos pra procriarem lá na Irlanda, lá pra manter as espécies. Tu vai? Não posso porque eu sou casado. Ah. Ah, que pena. Não, mas diz que tá uma loucura. Tem que explicar que é só pra manter a... Chega pra tua mulher e fala que é uma questão... A questão é de sobrevivência causa, né, da espécie. Da humanidade. Da espécie. Pois é, mas daí tem ruivo mais perto que na Irlanda. Deixa aqui o Porã. É, fatos sobre ruivos que talvez você não saiba, Pianges. Aparentemente, os ruivos são propensos à surdez. Hã? Aparentemente, os ruivos são propensos à surdez. Ai, Dedé. Pode repetir? É surdo mesmo, ruivo, cara. Os ruivos podem nascer em famílias não ruivas. Porque ter cabelo ruivo é uma característica genética recessiva. Pois é, eu tenho a barba ruiva por aqui, portanto, ó. Portanto... Tem dois pelos ruivos. O Maurício também. Portanto, aparecer após várias gerações de cabelos escuros, né, é uma bênção. O vô do Pianges, por exemplo, não o vô Hugo, né, o outro, era negro, né, parece. É negro. É verdade. Tu tem um vô ruivo e um negro. Eu sou negro. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe, mas eu sou negro. Negro albino e ruivo. Negro albino. Isso aí. É ruivo por parte de mãe. Certo. Demais. Os ruivos não ficam grisalhos. O cabelo vermelho torna-se gradualmente menos vermelho, depois alaranjado, por último, branco. Os ruivos também custam mais a perder a coloração dos cabelos do que se comparado aos não ruivos. Bom, mas a tua coloração tá perdendo. E alguma relação de ruivos com queixos? Um queixo? Não tem queixo. Né? Não tem queixo. Ruivo não tem queixo. Ruivo não tem queixo. Projeto Minha Casa, Meu Queixo. Tem uma correlação. Meu queixo, minha vida. Tem uma correlação dos ruivos com os Ewoks, aqueles do Guerra das Estrelas. Isso é bullying. Que é o Pianges sem a barba, ele é um Ewok. Eu vou tirar a barba. Não, tira. Aliás, vocês já ficaram alguma vez com uma ruiva, cara? Eu já. Vocês já ficaram alguma vez com o Pianges, cara? Nunca. Eu já. Ainda não. Cara, é o sonho da minha vida um dia ter... Atenção, ruivas. Ter alguns momentos com uma ruiva. Eu me decepcionei um abraço pro meu amigo Marcelo Stiffman, que tá namorando uma ruiva maravilhosa. Olha aí. Na Itália, era ilegal casar com uma ruiva até o século XVIII. Ó, qual o pobre das ruivas? Imagina a tirista das ruivas lá no século XVIII. Uma coisa ruim. Era a época das ruivas. O Porã nasceu na época hoje, errada, no cara. Século XVIII eu não seria. O Porã tinha que estar em São Francisco na época a do época Milkes. Pra viver a época antes da internet. Depois da internet ficou ruim de viver. Vídeo cassete. Em estudos de habilidade psíquica, percebeu-se que as pessoas de cabelos ruivos têm 14% mais intuição do que a média. É, a intuição do Piangas é de morte. Imagino que esse texto não vai ser legal até o fim. Pois é, as abelhas picam mais os ruivos do que os outros. Tô falando, levam ferro, tem mais picada. É, mais ou menos isso. É, pica no ruivo, né, cara? Putz, não, pica o ruivo. As abelhas sempre picam no ruivo. Aí sim. Ferrando o ruivo. E as vespas preferem os loiros. Quem? As vespas. Teve muito problema com vespa na vida, Alexandre. Não, nunca tive, não. É, pois é, foi a Karina de Navegantes, querido, que mandou. Ruivo é ser criança. Aí você anda com um pessoal que não é muito do bem, que faz alguma bobagem, e é sempre o ruivo o culpado. Porque o cara que olha as crianças fazendo bobagem só reconhece o ruivo. Claro. Ele olha de longe, assim, ou tem um neguinho, ou tem um ruivo. É. Como eu sou. Não tem careca na criança? Como não tem careca. Então, pô, é classe média, né, cara? É, eu tô correndo naquele monte de amigo branquinho, só eu de ruivo. É. Fazendo um monte de merda, é sempre o ruivo. Sempre ruivo. É sempre ruivo. Ah, eu vi, quebraram os vidros, foi aquele ruivinho lá. Eu apanhei mais do que os meus amigos. É, quando é pequeno, ou é o gordinho ou é o ruivo. Normalmente é ou o neguinho ou o ruivo. E se o ruivo for gordinho, então. Não, mas tem um gordinho, tem um mas gordinho. Mas o neguinho sofre mais que o ruivo. O neguinho sofre mais que o ruivo. O neguinho, como um. O problema do negro sendo é que. Sendo Big Brother, o negro é o primeiro. Ele vai crescendo e vai continua sofrendo ruivo, chega uma hora que parou. Parou a galinhagem com ele ali. Ô, meu, deixa eu dar um toquezinho aqui. Os gaúchos estão prestes a conhecer o número 1 das churrasqueiras do Rio Grande. E eu quero dizer que eu não participei do concurso, ninguém votou em mim. Então, você não pode, porque você é funcionário. Eu sou funcionário, não posso participar. Não pode. Tá. Mas eu. Não, sou funcionário da Lebon. Não, mas funcionário, funcionário da empresa que tá promovendo. Ok, certo, então tá. Então a disputa para eleger o melhor assador do estado no concurso Espeto de Ouro Lebon está na fase final e pegando fogo, literalmente. Já são mais de 250 mil votos computados e mais de 200 participantes inscritos. Tá na hora de colocar mais lenha na fogueira. É isso aí, Magnata. Ou mais carvão na churrasqueira, né, mano? Então acesse espetodeourolebon.com.br e vote no seu representante ao título. Dia 21 de agosto, os três mais votados vão ter que mostrar ao vivo que dominam a arte de assar uma boa carne, um bom churrasco. Churrasco não basta ser bom, tem que ter Lebon, amiguinhos. Ô, Fede. Qual é que é, Catarina? Mr. P tá aí? Mr. P não veio hoje, tá de folga hoje. Ô, Mr. P dá um apoio pra Bandeirinha, cara. Pô, iria uma baita banda, né, mano? Queria ver se alguém dá um apoio aí pra Bandeirinha hoje. Pô, a gente dá, a gente dá. Vamos tá botando som, pô. Vamos. Aonde, onde? Iria vai tocar hoje, pô. Onde? Aonde, mano? No 1º de junho. Não, mas hoje é 5 de agosto. Não, mas vai ser hoje, pô. 5 de agosto. No clube, primeiro de junho. Ah, no clube, primeiro de junho. Tá. Exatamente, Iriei das Aranhas. Você pô, demais, é mesmo? Pô, vai ser do caralho. Pô, demais, cara, demais. Se der pra dar um toque lá na rádio, ali no Pretinho Básico. Tamo dando, já tá dado. Mas dá um toque tu lá, pô. Então tá, hoje tem Iriei das Aranhas no 1º de junho. Ou então pede pro Mr. P dar um toque lá, que Mr. P hoje não vem. Mr. P sexta-feira não vem, é folga dele. As bandas do Santa Catarina, Mr. P dá uma força no pijama show. É verdade. Se der pra gente ir hoje às 10 da noite. Às 10 da noite, tô chegando. Sexta-feira, 10 da noite, é Sônica na Atlântida, cara. Ô, galera, todo cartaz, né, cara? Ele não, entende. Mr. P fazendo a Sônica, então, cara. Não, a Sônica, cara, é com o DJ. Ele não entende, cara. É com o Alexandre Costa e com o Mick Silva. Tá uma baixeira, o som do Iriê, cara. É, melhor. O Rô tá cantando muito, bicho. Demais, cara, demais. E o Daza, né? E o que tu toca na banda? Baixeira, né? Baixeira. Baixeira. E eu, modesta parte, eu componho também, né? Tu compõe também. Compõe todos os sons. Eu gosto muito da Iriê e da Daza, né? O som vem tudo aqui na minha cabeça. Muito legal, cara, muito legal. Porque eu pego a minha baixeira. E como é que tá o show? O show tá. Bota do caralho, que legal, mano, que legal. Novo disco do Iriê aí chegando, né? Quando é que vem? Quando é que chega? Pô, porque eu acho que até eu toco baixo pra. Entendesse? Ah, cada voz. Exatamente. Cada voz. Como é que se diz? Pra compor, como é que se diz? Pra equilibrar. Isso, é. A minha voz já é grossa. Já é grave, né? E aí eu já chego no baixo, já chega a voz. Por isso que eu gosto do Mr. P também. Já sei que é apavorante. Equilibra. O bicho tem uma voz grossa. Tá certo. Muito obrigado, tá, pelo carinho, cara. Quando a gente estiver em Floripa daqui a uns dias... Não sabe meu nome, velho. Não sei teu nome, cara. Eu tô ligado. Como é que é teu nome, cara? Tu nunca me chama Cléo. Cléo, porra. Desculpa, Cléo. Indelicadeza da minha parte, Cléo. Cléo do Iriê. Mas é um prazer te ter aqui. É um prazer ter a tua banda tocando aqui na nossa rádio. E hoje à noite, onde que vamos estar? No 1º de junho. Uma banda das aranhas. E Iriê das Aranhas. Vai ser o quê? Vai ser demais. Do caralho. Obrigado, Cléo. Um abraço. Vai, pode ir. Tipos de cocô. Ah, eu tava esperando. Todo mundo agora comeu e todo mundo naturalmente vai fazer cocô. Cedo ou tarde. Alguns muito mais tarde. Sim. Faz parte de nós, todos nós. tem uma hora que a gente senta. Quem tem, faz cocô. Faz um tipo de cocô, tipo amoroso, já falei, né? Apegado, não quer sair de perto, puxa a descarga e ele fica ali. Cocô bomba. É uma carga explosiva que cobre todo o vaso. Meu Deus. Uma camada extra de respingos ainda por cima. Cocô carnaval, só sai em blocos. E tava à toa na vida. O meu cocô me chamou pra ver a bunda passar lá no banheiro do cocô falso, você tem certeza que é, porém ele te engana com um punzinho. Ah, esse é o cocô curioso. Fantasma, você sente sair. Ele deixa a sua marca, mas nenhum vestígio no vaso. Deixa cara, vestígio. Isso acontece, e cara. Nem no papel. Ah, sim. Ele vai lá pra baixo, lá. Ele limpa com o papel e cadê o cocô? É o chamado cocô seco. E tem o cocô tarado também, né? Que ele entra e sai, fica entrando e saindo. Assim. Cocô Tarzan. Um abraço pro índio do Inter. Cocô Tarzan, sai... E fica pendurado, balançando. É. Só pro cipó. Só falta gritar. Cocô filho, tão perfeito, saudável, que dá pena de puxar a descarga, cara. Não se desapega dele, sabe? Que isso. Coisa bonita, eu tiro foto. Uma obra de arte. Eu tiro foto e mando pro Pedrão Esmanhoto. E o último cocô, quero mais. Depois de finalizado o processo, nota-se que alguma coisa ainda está... Ficou pra trás. Exatamente. Wagner Mello mandou pra gente. Obrigado, Wagner. Hoje, agosto, chegou agosto. Chegou. Seguro do seu carro vence esse mês. Já venceu, meu. Se você vai renovar, se você vai fazer o seguro do seu carro em agosto, aproveite que o mês está só começando e que você tem tempo para pesquisar e achar o melhor preço. Fazer isso com calma, não deixar para a última hora, é a melhor coisa. Faz o seguinte, se adianta. Liga pro seu corretor e peça para ele cotar com uma, duas, três seguradoras, aí depois pede para cotar com HDI. Você vai ver a diferença, 15, 20, 25%, e também a diferença não fica só no preço, na rapidez de atendimento, a diferença também é bem grande. A HDI tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. É por isso que na HDI você ganha duas vezes, ganha dinheiro na hora que contrata e tempo na hora que precisa usar. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte o seu corretor. Falar em carro, tem um e-mail do parceiro aqui que diz assim, ó, José Luiz Felício. Olá, PBs, me chamo José Luiz, sou de Criciúma, Santa Catarina. Ontem no PB das 13 estavam falando sobre os chatos que andam pelas ruas buzinando e tal. E aqui na minha cidade tem vários. Queria dizer que eu e muitos proprietários de carro mil literalmente nos ralamos, pois estes abusados passam pela gente buzinando e muitas vezes xingando. Então manda um fiadapu pra eles. Pum! Para esses inconvenientes. E, mano, não pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. Pra galera do curso técnico em edificações. Pode ficar. O que houve, Almir? Te deu um... Pior já fez. Lampe... Ah, é isso mesmo. Pior já fez. E do IFSC CRI. Que nesse é onde sábado... Eu estudei. ETFESC, na minha época. Aí virou CEFET e agora virou isso aí. Certo. E isso aí, no caso, é o IFSC CRI, que neste sábado vai dar uma volta na feira Construsul, na Fiergs, em Porto Alegre. Apareçam por lá, diz o Magrão aqui. O Pianjas vai lá, Estudei edificação, tinha o professor Topeira. Tava escrevendo no quadro. Ele construía bastante. Ele construía túneis. Ele dava aula de topografia, o Topeira. Pô, legal. E aí ele ficava escrevendo no quadro, todo tremendo assim, e eu soltei lá de trás, ei, professor, mal de Parkinson! Ele virou e falou... Que legal, Marcos. Só tu pra fazer isso, né, Pianjas? Eu sei, cara. Assim começou a carreira do Pianjas. Desde porque foi ali que tu abandonou o curso. Não foi, mas desde aquela época tem sempre uma menina que senta lá na frente que vira pra trás e diz... Eu convivo com esses olhares de reprovação há muitos anos. Eu tive uma história ao contrário. Uma ex-namorada minha, Fabiana Leonardo, ela tinha que eu não fechava os olhos vitiligo. E aí ficava tudo branco aqui, sabe? E aí mesmo com os olhos abertos, parecia que ela tinha maquiado o olho, assim. Sim, ela economizava uma grana em maquiagem. Muita. Eu economizava, né? Eu era um pobre, velho. Agora tô cheio de dinheiro. Tá bem. Tô bem. Apartamento. E aí, a Fabiana, no fundo da aula, conversando com uma amiga dela, a professora fala assim... Tu aí, menininha mal maquiada. Que mal, cara. A sala de aula. Mas só sobre buzina. Nova York, várias esquinas tem placa assim, é proibido buzinar. Buzinou aqui, $300, $500, $600. Olha, e no metrô tem, se tu fizer qualquer coisa errada no metrô, são 6 anos de prisão. Não tem nem discussão. É que tem que ter plaquinha, Mel. Tem que explicar. O ser humano, ele só respeita plaquinha. Se tiver lá numa plaquinha inscrito no lixo. Não, quem não queimar queime essa porcaria aqui vai morrer. Vai ser, vai pra morrer prisão, e lá na prisão tem homens maus. Aí as pessoas não põem mais. Mas tem que saber botar placa, né? Tem que fiscalizar também. Só setinha e pare, já não adianta mais. Também, tem que botar bem. Vai daí alguém, vai. Eu vou contar uma velha. Piada velha do porão! Apoio! Rede de peça Simas! Simas freios, Simas pneus e Simas turbo! Opa! Muita gente lá nas lojas Simas Turbo, né, gente? Muita... Não, não é Simas o nome, irmão. É Simas. Simas Turbo. Não, Simas. Simas. Simas. E aí vende turbo lá. Sei. Bagaceiro. Turbo, válvula de escape, tudo completo, né? É uma loucura, uma loucura. Só passar nas Simas. Aí o homem maravilhoso, corpo escultural, havia acabado de concluir os seus estudos. Tá tentando me imitar. Maravilhoso, maravilhoso. Vou programado. Sou o melhor imitador teu. Vou programado pra não ter que te aguentar mais. O homem maravilhoso, corpo gordo escultural, peludo, havia acabado de concluir os seus estudos e não tinha dinheiro algum para pagar suas contas. Foi aí que decidiu se vender. Entendi. Aí o cara colocou na porta do seu apartamento um cartaz com as letras garrafais. Na cama, 100. No sofá, 50. No chão, 25. Reais, né? Em reais ou reais, em reais. Uma velhinha que passava por lá no momento parou e ficou olhando com atenção aquele cartaz. Correu pra casa, velho. Pegou o maço do dinheiro no fundo da gavetinha, uma nota de 100. Voltou em seguida no endereço do jovem. E ao ver o jovem, mostrou a ele a nota novinha que levava. Ah, aqui, ó. Ai, tem 100 aqui, ó, meu filho. Rapaz pegou o dinheiro e disse: são 100 reais, né, vovó? Quer uma na caminha, né? Sorrindo a velha. Ai, não seja ingênuo, meu filho. Eu quero é 4 vezes no chão. Muito bom! Ficamos por aqui! Esqueci de acabar o programa às 2 da tarde, já são 2h05. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. É bom demais fazer esse programa. Voltaremos logo mais às 18. Esteja conosco mais de uma vez. Coca-Cola, torcer e a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. Seu pai merece falar muito mais. Seu pai merece um celular Tim da Colombo. Vamos ouvir agora o querido Geiso e sua banda exaltando o samba. Vai, Geiso!